Delta da Copa. Gol 1785, Lagoas Copa. Guarda. Pronto, cópia? 1785, pronto, cópia. 1785, Galeão, autorizado nível 360, decolou da pista no zero com primeira curva direita. Saída da EL, linha da transição B10, upper November 857, até Porto Seguro, após upper do Luno 6, Gruf, upper do Luno 4, até Toquim. Controle em Salvador, opera em 199, décima 8, torre 986, aciona 5503, vamos 785. Tente autorizado, Galeão de 360, este é 10, após decolagem de curva direita, saída da AEL, Leda Bideb. Apesulou 857, foi Porto, apesulou 96, apesulou 104 até Toquim. Controle 198, torre 186, transponder 5503, o gol 1785. Confirmando o gol 1785, prossegue na apesulou 96 até Gruf e a partir de então na apesulou 104. Apesulou 96 até Gruf e após apesulou 104. Correto, gol 1785, chame pronto para o pushback de acionamento. Agora pronto, 1785. Copinha? Alfa Vitor Juliette, autorizado, salvo o local no mil pés, decola no 7, esquerda, via corredor forte, controle 199, décima 8, aciona 0151. Cargo 8443, na escuta? Ah, 8443, na escuta. Plano é só para os 45, mais uns 10 minutos acertar o mesmo tema. Ah, ok, muito obrigado. Alfa Vitor Juliette, você está pronto para cotejar? É. Sim, antes chama a torre 118, décima almeia-dúzia. Obrigado, então recebeu. Igualmente. Obrigado. Alô, Quebec Serra, chame final da 1-7, encurtando na medida do possível, vento 1-0 graus no meio, nós chame na final. Ok, chamei na final, encurtando o Quebec Serra. Três, cinco, meia, sete, autorizado ao final do procedimento em LSX, sua pista 1-0. Desça para 2 mil pés, altímetro 1010, reporte estabilizado. Autorizado ILS da 1-0, reportará estabilizado, descendo para 2 mil com 10, da 3567. aguarda coordenação com o Centro Recife. Paulo Salvador, boa tarde, Azul 4118. 7185 está livre, chame táxi. Foi para 1785? Afirmativo, autorizado para o feedback, acionamento, chama para o táxi. Afirma, valeu, obrigado. Azul 4118, cópia. Cópia. Autorizado, Salvador Confins, 360, autorizou 16, decola 10, direita da Euleda Bridge, controle 119.8, aciona 5512. Muito bem, autorizado 360 para Confins, autorizou 16, decola 10 para a direita da Euleda Bridge, 198 para controle, 5512, transpondo 418. 418, chama para o posicionamento. Alô. Bom, ainda November Alfa, mantém condições usuais no 1500 pés, no corredor Veracruz. Reporte para ir para o ingresso no corredor Interlagos. Para final da 1700 km Serra. Quebec Serra, livre pouso, vento 1-0 graus, nomeia nós. Já para 1700 Quebec Serra. Afirmativo, agora sem clareza 5, Alfa Vitor Gilete, copia? Clareza 5. Torre, 1-8, um, acima 12, pomposo. Obrigado. Boa tarde, Paulo Zuma 2, da Estação da Frequência Livre, que como é que serra? Táxi Gol, 1785. Com 169 a bordo, 3 horas e 50 km na cabina. Táxi autorizado à direita, Índia Alfa, ponto 090, torre 118, próximo ao meio, altímetro 10, 10. Para Índia, ponto 086, gol no 785. Alfa Vitor Juliette. Aguarda só um minuto aqui que eu vou coordenar. Controle Salvador, boa tarde, gol 1755. Gol 1755 ao controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível 060 na chegada Bonfim. Ajuste de altímetro no 010. 60 para 060, 10, 10, eu ajuste, gol 1755. Pegou no 785, ponto espera no 0, pronto. Gol no 785, visual com tráfego na final. Afirma. Após passagem do tráfego na final, ali mantém no 0, gol no 785. Quando a passagem ali mantém, gol no 785. Vitor Juliette, só uma informação, a clareza está 3 no rádio. O POB 02? A 3 ainda. Tracionamento táxi, torre 1 no noite, esse momento, se possível, verifique o rádio. Salva dando boa tarde, Oxalé 3, ano 4, informação Mike, cópia Petrolina. É 3, ano 4, autorizado, Salvador Petrolina, 340, via Persulu 20. Decola no 0, esquerda, saída Momo, transição Foque. Controle 1, Momo 9, decimal 8, transponder 5521. Petrolina, autorizado 340. Decola 1-0, curva esquerda, Momo Flock, Upper Zulu 2-0. 19-8 ao controle, aciona 5521, Oxalé 6314, no portão 5. Tô ciente, chama, puxa o faramento, 6314. Chamar a 6314. Fala Salvador, tá 3217, informação Mike, autorização Confim. Tá 3217, autorizado Salvador Confins, 360, via Peso 16, decola 10, direita da Euleda Bridge, controle 119, decima 8, aciona 5530. 360, autorizado Confins, da Peso 16, pista no 0, primeira curva à direita da Euleda Bridge, 119,8, controle 5530, portanto 3217. 3217, é um posicionamento. 3217. Salvador Oxalé 6321, com informação Mike para a cópia Recife, correção Brasília. Xanar 6321, autorizado Salvador Brasília 320, via Perdo 17. Decolo 10, direita, saída Gole, transição Ofita. Controle 119, decima 8, aciona 5526. Xanar 6321, autorizado nível 320 para Brasília, via Perdo 17, decolando pela 10, curva direita, saída Gole, Ofita. Controle 119, decima 8, 0 e o transponder 5526. Chama, puxa o acionamento, 6321. Confirmando, tem condições de sintonizar 1-2-3-4 agora? Afirmo. 1-2-3-4-5, confirmando. Fecha, 2-3-4-5. Solo Salvador, muito boa tarde. Tá 3567, Livrona, ingressando nova. 3567, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 1-0. Alfa, Kilo, Pátio 3, e posição 1-0 do 1, tá 3567. Sacar 8443. Sacar 8443, 1 minuto a cópia. 1 minuto, grato. Terça para 2 mil pés, altímetro 1010, reporte estabilizado. E autorizado, sinal X-ray 2000, com 1010, oficiado. Zero, camarada estabilizado. Salvador, boa tarde, estamos no November Echo, transfere para a gente da Mike. Confia. Papa Tango, Tango, November Echo. Papa Tango, Tango, November Echo, é o controle Salvador, aciona identificação, desça ao nível 070 na chegada Bonfim, altímetro 1010. 070 na Bonfim, 010. Salvador 5488, formação Mike para descida. 35488, controle Salvador, acena identificação, desça ao nível 080 na chegada Aman, altímetro 1010. 1010, 80, Aman, 88. Oferta na 393, o centro negou o nível 160, mantenha o nível 140, serviço radar encerrado, 55 milhas. Sudoeste de Salvador, chama agora o controle Ilhéus, 120 decimal 1, tem um bom voo. motor e gol no 785, curvando à direita agora. Gol 1785, contato radar na decolagem, suba ao nível 360 na saída da EL, após Leda direto Bidev. Da EL, Leda Bidev direto, 360, gol no 785. Sem autorizar, champaque. Gol no 755, desça para 3 mil pés. Altímetro no 0 no 0. 3 mil ajustado, 1010, gol 1755. Patango, Tango, November Echo, desça para 4 mil pés. Altímetro 1010, 1010. 4.010, Tango, November Echo. Papa Romeu ainda November Alfa, repórter visual com a pista 17. Trip 5488, autorizado nível 050. 050, 5488. Salve o Abus 8443, está iniciando o pushback no Pátio 3. Afirmativo. Controle de Salvador, Pastor 2-0. Pastor 2-0, controle Salvador. Acione identificação, desça ao nível 060 na chegada bom. Altímetro no 010. Para o 060 na chegada bom. Altímetro no 010. Passou 2-0. Spartak do Azul 4118, 119 a bordo, 3 horas de autonomia, para o Galeão. Pouso para o Oscar Terra Mike. Oh, desculpe, do Papa Tango, Tango November Echo. É o número 3. Sim, obrigado. E Alfa, até o ponto de pé, 11 horas. Quando pronto, torre 118. Preto. Meia, quer dizer. Só uma coisinha, os lotes não estão empatizados com a Alfa, não está empatizado com os lotes agora? Afirmativo, entre a Juliette. Entre a Juliette e a Delta, afirmativo, só que é a Alfa. As aeronaves podem ingressar na Juliette, direção a Alfa, direção ao ponto de espera. Só não podem ingressar pro lado do pátio 3. Tá bem, tá. Obrigado, tá. Vamos pra casa, tá. Só o também. Pega leve, Fernando. Né? A Fernanda não, viu? A Fernanda já foi. Juliette Romeu sobrevoou o confirmando parque Wet Wind. Da paralela? Autorizado, 500 pés, decolo no 7, qual é pro ideal? Afirmativo, então vai via litoral ou pro norte? Então autorizado, 500 pés, decola no 7 direita via litoral. Controle 199 decimal 8, aciona 0115. Autorizado, ESXV da 10 gol no 75. Ó, 0117. O Max deixou meu. Tô bem? Agora, torre 118, decimal 612. 186, obrigado. Ok, Sara Metax, torre 118, decimal 6. Salvador, gol 1399. 1500 pés nos corredores visuais, sem interferir na aproximação. No 399, formação Mike, autorizado Salvador, São Paulo, 360, Vioteiros 16. Decolo no 0, direita da Elleda Bridge. Controle 119, decimal 8, transponder 5532. No 10 à direita, controle 119.8, transponder 5532. Da Euleta Brite. Euleta Brite. Confirmando a saída da Euleta Brite. Da Euleta Brite. Gol 1399. Chame e puxa o acionamento. Fortaleça, puxa o acionamento. Gol 1399. Repete o acionamento, o 337-3217, portão 9. Índia November Alpha. Salvo Atos, a cargo 8443, acionado, pronto para ataque. Informações? Tango, Tango, November Echo, desça para 3 mil pés, altímetro 1010, inicia a redução 2209. 220 para 3 mil, Tango, November Echo. 4843 acionado, pronto táxi com 4 a bordo, 3h49 alternando São José. 14 a bordo ou 04? Não, 04. 04, tá tudo autorizado. Linha Juliette, Alfa, Ponte 0 no 0, torre 1 no 8, decimal meia dúzia. Altímetro no 0 no 0. Com 1010, Juliette Alfa, 1186, o 8443. 755, obrigado, boa tarde. 3114, pushback acionamento na posição 5. 05, após a passagem do Boeing da APSA Cargo Retaguarda, está autorizado chame táxi. Após o APSA, livre táxi, livre pushback de mapa táxi, 6314. Paulo Salvador, muito boa tarde, o trip 5219. Eu tenho a Mike, cuido do Zé, que é o 53, nossos calços fora, para a conquista. Trip 5219, autorizado Salvador, Vitória da Conquista, nível 200, decola no 0, direita, saída Goleasal, controle 199, decimal 8, aciona 5555. É, altímetro no 0, no 0. Vem com a Vito Visual, volta a Vito Juliette, até o pelo corredor Xé, até o Pará da Barra. 5219, chama o posicionamento. Chamarei para push e acionamento, estamos na remota 14, trip 5219. Afirmativo. 1755. Tira a aproximação, aguarde autorização de pouso no 1755. Sua escuta no voo 1755. 1075, solos 28, libere a direita. Chame solo 1219. Direito 219, voo 1075. O Pastor 20 desceu para 4 mil pés, altímetro 1010. 4010, Pastor 20. Azul 4118, vento 110 graus, 14 nós, decolagem autorizada. Iniciando 4118. Torre Salvador, boa tarde, o ato a cargo 8443, ponto de espera da 10. Gente, mantém o ponto de espera, o ato a 8443. Mantém, 8443. 78, 3 horas e 20, Guarulhos. 3217, taxa autorizado, via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre, 1118, decimal meio, altímetro 10, 10. Juliette Alfa, ponto de espera 286, 10, 10, 3217. Batango, Tango, Novembro Eco, passando Duna, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 86, boa tarde, obrigado. O 35488, segue tráfego na aproximação, agora 8 milhas, Charlie 680. Essas duas a velocidade 1709. 1970, 5488, certo do tráfego. 8, decolou aos 30, chame e controle em 119.8, uma boa tarde. 19.8, boa tarde, azul 4198. Romeu, parada da 17. Gente, mantém o ponto de espera da 17, Mike Juliette Romeu. Mantendo o ponto de espera, Romeu. Tarde, azul 4118. Azul 4118, boa tarde. Contato radar na decolagem, azul 360. Saída da EL Leda Bridge. Após 2 mil pés, está autorizado curva direita para o de Dael. Dael Leda Bridge, é, após qual altitude? 2 mil pés. 2 mil pés para azul 4118. Ok, cruzando 2000 direto da EL, azul 418, obrigado. Tá atingindo 4.000, tá com referência. 1755, Solos 31, ao livrar pista direita, chame Solo em 1219. 219, obrigado. Confirme ajuste ao altímetro, passou 2.0? 1.0, 1.0, 1.010. 1.010 para 2.000 pés, passou 2.0. Com 1925, reautorizado 4.000 pés, o ajuste 1.0, 1.0. 4.000 com 1.010. Triple 5488, controle. Estabilizando agora, senhora. Reduza para a velocidade de aproximação, está uma milha da posição duna. O tráfego pegou informado anteriormente, agora está à sua frente, posição de 6 milhas. Complete final, chame torre 118, decimal 612. Vai reduzir 18,6, bom. Nossa, 755 chamou? Chamei, livrou na alfa. 755, alfa, quilo, pátio 3, reporta para ingresso pationa. Alfa, quilo 3, reporta para pationa, 755. 1075, ingressa pátio 1, portão 04. Pátio 104, 1075. Ok, mas o tráfego à frente está no meu perfil de saída. Ia pegar o mesmo, ok? Aguarde o motivo da separação. Só um instante. Gente, mantenha esse setor aguardando para aproximação e pouso na pista 17, em Novembro Alfa. Tem uma sequência no LS após o trip ser autorizado. O Mike Jot Romeu tá visual com tráfego na curta final da 10, Citation? Tá no visual, tá. Após a passagem desse tráfego sobre o eixo da 17, efetue a decolagem sobrevoando a pista, reparte cruzando na cabeceira oposta, Mike Jot Romeu. Vai autorizar o pouso na cabeceira 350? Não, decolada 17, reportar cruzando a cabeceira oposta, Mike Jot Romeu. O vento 110 graus com 14 nós após a passagem do Citation que está aí próximo ao cruzamento do eixo da pista. Ok, autorizado então após a passagem de Citation, decolagem da 17 e reportará cruzando a cabeceira 35.